ata notarial, remédio jurídico para crimes na web. É um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Faculdade SATIC. Este projeto foi produzido pelos acadêmicos Gilvan de França e Nicola Martins, sob orientação do professor Cláudio José Toldo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de 2009. Você sabe o que é ata notarial? Acompanhe agora como provar, por exemplo, crime na web, por meio de um documento simples e muito pouco utilizado. Um documento confeccionado por um tabelião que relata o que vê. E este documento serve como prova para vários crimes, principalmente na internet. Entrevistado deste programa é Silvio Caetano, sócio-proprietário da Anel Marcas e Patentes de Criciúma, Santa Catarina, que fala sobre o uso da ata notarial por empresas. A Anel Marcas e Patentes foi criada em 2004 com o objetivo de auxiliar empresas de Criciúma e região no registro de suas logomarcas e suas marcas. Autorizada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a empresa tem 42 clientes em toda a região. Empresas que investem na Anel com o objetivo de deixar sua marca consolidada e, ao mesmo tempo, certificar-se de que ela não será utilizada por outra pessoa, trazendo uma tranquilidade para o empresário. A ata notarial também é usada na Anel Marcas e Patentes. Silvio Caetano explica de que forma a companhia utiliza o artifício da ata notarial. Na Anel, a gente utiliza a ata notarial para fins de comprovação de atos que a gente não tem outra forma de comprovar. Por exemplo, para constatar a realização, a existência de um fato. Até hoje de manhã eu estou utilizando aqui numa oposição, né, contra um pedido de registro de marca, né, que nós estamos trabalhando. Essa ata notarial está servindo aqui para quê? Para constatar que no site daquela empresa que nós estamos nos opondo, ela não trabalha com uma linha de produto que ela está requerendo como registro de marca, né? Então é o meio que a gente utiliza para poder fazer esse tipo de prova, né? Ou para constatar um fato que esteja ocorrendo em algum momento, tu pode fazer através de uma ata notarial, onde um escrivão, né, pode fazer a descrição e relatar o que está acontecendo. A ata notarial, ela vem bem ao encontro disso, é para fazer prova daquilo que tu não tens outros meios de comprovar, né? E é uma prova incontestável, porque tem um valor, né, um valor judicial, um valor de credibilidade mesmo. Por ser uma prova incontestável, feita por uma autoridade que tem fé pública, o tabelião de justiça, a ata notarial não pode e não deve ser tratada como as outras provas. Ela é um relato fiel do que realmente aconteceu. Em decorrência disto, as empresas de marcas e patentes utilizam bastante o artifício da ata notarial para provar o uso indevido de marcas. Constante a gente usa aqui para fazer, né, para os mais diversos procedimentos, através da notificação extrajudicial, em alguns fatos é utilizada o serviço notarial, a ata notarial, ações judiciais para constatar atos de concorrência desleal, uso de marca, enfim. Né, a ata notarial, no nosso caso, ela tem mais essa conotação, essa função, mas ela tem função para... Ela serve para qualquer outro tipo de situação onde tu tenha necessidade de fazer prova, né? Segundo o professor Leonardo Brandelli, que é professor de Direito Notarial da Universidade de São Paulo, a ata notarial é extremamente útil sob vários aspectos. Pois ela não é um negócio jurídico. Nela só consta o que o notário percebeu através de seus sentidos, não podendo ser contestada sem provas consistentes, pois o notário tem fé pública e não manifesta qualquer vontade em relação à designada ata. Segundo Silvio Caetano, da Anel Marcas e Patentes, sem a ata notarial, seu trabalho seria muito mais complicado. Em alguns casos, só através da ata notarial para a gente conseguir fazer a constatação de um fato, né? Por exemplo, a gente tem esse exemplo bem clássico aí de um site na internet. Um site, se eu fizer uma impressão da página aqui no navegador, essa impressão ela pode ser facilmente forjada, a informação constante dentro do site pode ser adulterada, até pelo dinamismo do negócio, que está hoje no ar, amanhã já não pode estar mais sendo publicado no site, e a ata notarial ela vem, né, atender essa demanda ali. Se sem ata notarial, tem situações aí que ficaria extremamente difícil realmente fazer a comprovação de um ato. Notícia publicada no jornal The Sun, da Inglaterra, do dia 14 de fevereiro de 2009. Lá, um blogueiro requeria uma indenização por danos morais por causa de um comentário de uma pessoa em sua página. O juiz negou a existência de danos, porque o homem manteve o comentário no blog e que respondeu apenas 3 horas depois de ser enviado. O blogueiro alegou que não apagou para que não ficasse prejudicada a compreensão do que havia ocorrido, mas não houve forma de convencer o juiz. Se o mesmo acontecesse no Brasil, bastava o blogueiro requerer uma ata notarial da página em que o comentário estava. Mesmo que o comentário fosse apagado, o blogueiro teria prova incontestável do comentário feito em sua página. Você ouviu? Ata Notarial, remédio jurídico para crimes na web. O entrevistado deste programa foi Silvio Caetano, sócio proprietário da ANEL Marcas e Patentes de Criciúma, Santa Catarina. No próximo programa, falaremos com a tabeliã Cristina Minato, professora de Direito Notarial do curso de Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC.